para vocês uma das canções que há uns anos atrás marcaram para sempre os UHF. Banco da escala, na rua em que eu cresci, não aprendi a desarmar as armadilhas que vi, com ideias inchadas e nuvens no olhar. Fui portando as amarras, conversando sem falar. Persona non grata.